Eu tenho prazer, a voz eu tenho amado, amei a Deus demais, sei que não sou desprezado. Eu tenho prazer, a voz eu tenho amado, amei a Deus demais, sei que não sou desprezado. Quando a ela eu amei, uma esperança ela me deu. Tu segue nesta linha, que tu sois um filho meu. Quando a ela eu amei, uma esperança ela me deu. Tu segue nesta linha, que tu sois um filho meu. A luz me clareou, e os primores ela me deu. Implorei ao Pai eterno, que meus irmãos todos cheguem. A luz me clareou, e os primores ela me deu. Implorei ao Pai eterno, que meus irmãos todos cheguem. Segui meus passos em frente, recebi a comunicação, trabalhando com meus irmãos para tirar da ilusão. Segui meus passos em frente, recebi a comunicação, trabalhando com meus irmãos para tirar da ilusão. Todos que vão me ouvindo, esta luz vão enxergando. Não é com fingimento, a todos eu vou ensinando. Todos que vão me ouvindo, esta luz vão enxergando. Não é com fingimento, a todos eu vou ensinando. Todos que me acompanham e têm força de vontade serão meus companheiros nesta linha da verdade. Todos que me acompanham e têm força de vontade serão meus companheiros nesta linha da verdade.